Oi, pessoal, aqui é o Capitão Cubano falando. Eu queria dizer primeiramente que eu sou sim, Maria vai com as outras, porque adorei a ideia do quase físico de fazer um comentário em forma de áudio. Foi legal pra caramba, veio a calhar porque eu tô morrendo de preguiça de escrever uma coisa. Eu consumi meu cérebro inteirinho essa semana fazendo, estudando para prova, eu tive 3 seminários para apresentar, então por isso que esse podcast demorou. Desculpa de verdade, pessoal, mas como vocês podem perceber, desde o primeiro a gente evoluiu bastante. No começo precisava editar durante um fim de semana inteiro quase um podcast. Foi um desastre, a gente não sabia quanto tempo era o ideal para fazer o programa, acabou ficando enjoativo. Bom, teve algumas divergências, né, sobre qual deveria ser o tamanho do podcast, então a gente decidiu fazer uma coisa que agradasse a gregos e troianos. Então, o primeiro teve quase 45 minutos, foi com russo, foi bastante interessante e serviu para a gente aprender também como que faz um podcast decente. O segundo e o terceiro foram bem mais curtos, e esse aqui a gente fez mais comprido porque foi até engraçado, eu não precisei editar nada. Aquele negócio de pós-edição acontecia mesmo. Não era, quando eu falei que não, a gente não fazia esse tipo de coisa, era brincadeira. E, bom, eu achei que todo mundo falou bem nesse último episódio. A gente falamos praticamente 1 hora e meia seguida e nem precisei cortar nada. Não tinha o que cortar porque estava muito legal todas as partes. Tava sem o Dot, mas em compensação agora a gente tem a Ana permanentemente. E sinceramente, agora a gente vai prosperar com esse podcast, porque a gente está seguindo a regra universal, que é colocar a risadinha fofinha de mulher em meio a um monte de CDF falando de RPG. E eu queria agradecer o pessoal que está dando bastante apoio para a gente. A gente estava falando aqui quase físico, a gente mal postou aqui no Barato Online e já teve dois, três, quatro comentários. Foi legal pra caramba. E também fazer um agradecimento especial pro pessoal do AOE Blogs, que adotou a gente, né? Não é sempre que isso acontece, então vamos fazer uma homenagem aqui pros caras. Valeu! E eu queria que vocês enviassem sugestões para os podcasts que estão por vir. Eu, sinceramente, é difícil ficar pensando isso durante a semana, então se vocês tiverem uma sugestão pronta e que vocês acham que vai fazer sucesso, pode mandar, né? Talvez o próximo podcast seja sobre extraterrestres. Então, eu acho que uma vez eu ouvi num documentário que mais ou menos 2% da população dos Estados Unidos já disse que foi abduzido por alienígenas. No Brasil, 2% é quanto? Uma porrada de gente. Então, por favor, mandem histórias de suas ou de amigos, ou amigo de amigo, que a gente com certeza vai ler online. Bom, então valeu, pessoal. A gente se vê no próximo podcast.